Ah, parece funcionar bem. Na aula de ontem, nós falávamos da pós-modernidade e o direito. Um conceito primeiro de pós-modernidade foi trabalhado. Pós-modernidade como sendo uma espécie de modernidade sem metafísica. Um ponto interessante disso, e complementando até a discussão de ontem, é que eu disse que sempre que eu falo de pós, eu tendo a falar pós com a interrogação depois do pós. Porque eu não acho que pós-modernidade seja pós nada. Quando fala de Estado, o texto que eu coloquei no site, inclusive, fala de dois autores para pensar Estado. Tem um Estado moderno segundo Maquiavel e um Estado moderno segundo Hobbes. Mas os dois são muito diferentes um do outro. Maquiavel é até mais antigo do que Hobbes. Dista um do outro 100 anos. 100 anos. A diferença entre eles é que Hobbes é um otimista, Maquiavel é um pessimista. Digo isso porque o homem, segundo Maquiavel e segundo Hobbes, é muito parecido, é uma desgraça. Ninguém presta, não dá para confiar em ninguém, o homem é um ser desejante mesmo, é egoísta. Basta ver o estado de natureza de Hobbes, a desgraça que é. Guerra de todos contra todos, enfim, é um inferno. Para Maquiavel também, a diferença é que, para Hobbes, há um contrato, portanto uma crença na razão, um contrato racional que permite que o homem ultrapasse sua própria natureza. Apesar de ser egoísta que é, esse homem natural consegue viver de uma forma não natural. E assim Hobbes opõe uma certa sociedade civil ao estado de natureza. Sociedade civil, portanto, é não natural. Pressupõe um homem que deixe de agir como homem natural e passe a agir como homem artificial. Não é estranho, né? Você deixa de ser natureza humana. No Maquiavel, o homem nunca deixa de ser natureza humana. O Estado é uma consequência da natureza humana. E não a consequência de um homem que ultrapassou a si mesmo, ou coisa parecida. Não é? No final das contas, a diferença entre os dois é que Hobbes, ele está muito mais para Platão e para um idealismo do contrato, um idealismo da razão que permite o homem ultrapassar a sua própria natureza, do que Maquiavel. Mas o engraçado é que você chama tanto Maquiavel quanto Hobbes de moderno. Aliás, você diz que Maquiavel inaugurou a modernidade. A política descrita por Maquiavel é muito parecida com aquilo que autores contemporâneos chamam de pós-modernidade. Como é que pode ser pós se coincide com o discurso do cara que inaugurou esse papo de modernidade? E por que Maquiavel inaugura a modernidade? Porque ele descreve Estado sem metafísica. Descreve Estado sem metafísica. Toda descrição de Estado correspondia à descrição de metafísicas, portanto, discursos idealizados sobre o Estado. Ninguém falava das relações políticas, das relações de força, tal qual elas acontecem. Falava-se tal qual elas deveriam ser. Falar de Estado não é analisar como o poder é exercido. Falar de Estado era dizer como o poder deveria ser exercido. Descreve-se, portanto, reinos que não existem, mas que seria muito agradável se existisse. Fala-se do desejável e não do que acontece. É a mesma coisa quando você estuda direito, em que você pode analisar a ideia de razoabilidade, por exemplo, segundo meia dúzia de autores que não dizem para você, na prática, o que as pessoas fazem do tal princípio da razoabilidade, mas dizem para você como, segundo ele mesmo, o que deveria ser a razoabilidade. Muito mais, portanto, de um desejo de razoabilidade do que, na prática, de um uso concreto da tal da razoabilidade. É interessante se nós vimos essa diferença básica entre dispositivo e norma, de tal forma que a norma é criada, criada por um ato de decisão, criada jurisprudencialmente, ao passo em que o dispositivo não é criado por um processo legislativo, o dispositivo permanece o mesmo para todos. Talvez seja muito mais interessante para você conhecer o direito sob o aspecto normativo, observando o que de fato as pessoas que têm, digamos assim, um privilégio dentro do campo jurídico de ser o construtor dessa norma. Eu já uso essa expressão um pouco mais longa, privilégio de ser o construtor da norma, no lugar de legitimidade para interpretar. Porque um dos conceitos que nós vamos trabalhar hoje, principalmente falando de hermenêutica, é a ideia de campo jurídico. Quando nós falamos da interpretação a partir de um campo jurídico, o peso da interpretação se desloca um pouco do juiz, que é o intérprete legítimo, numa leitura kelseniana, e passa a ser compartilhado com todo o campo jurídico. Basta ver o quanto que determinados textos, ideias, autores, não juízes, afetam bastante a produção jurisprudencial do direito. Isso permite compreender um pouco a relação que há entre a força da doutrina e propriamente o papel do judiciário diante da doutrina. Aquele papo que as pessoas ficam discutindo. A doutrina é fonte do direito? Porque é evidente que afeta a produção dos tribunais. Mas ao mesmo tempo dizer que é fonte talvez seja inadequado, porque fonte é um conceito em que você aprendeu a relacionar com o direito que nasce. Fonte como o nascedouro do direito. E criava o incômodo de, ao dizer que doutrina é fonte do direito, dizer que doutrinador inventa o direito. Ele não inventa dispositivo, mas inventa norma. Inventa norma. Inventa uma normatividade própria. Compreender a dinâmica dessa invenção é que é nosso objetivo, no que diz respeito à hermenêutica hoje, dentre outras coisas. Mas ainda na teoria da argumentação, que nós começamos por essa pós-modernidade, veja como ela, esses discursos se encaixam. Eu posso tratar direito de uma forma metafísica, descrevendo em livros de direito, não como direito é, mas como deveria ser. Falando, portanto, o tempo todo de um ideal de direito. O problema do ideal de direito é que se você não o encara de forma consciente como sendo um ideal, corre o risco de uma esquizofrenia saudável. Eu chamo de esquizofrenia saudável por dois motivos, porque é de fato uma esquizofrenia, uma pessoa que perde um pouco a noção da realidade. Mas saudável só porque ninguém diz que é doença. Saudável porque é aquela história. Um ato que todos praticam, que enquanto um só praticava era loucura. Quando todos praticam, é normal. É normal. Veja que a quantidade de pessoas muda muita coisa. As quantidades mudam muito o sentido das coisas. Basta ter com dinheiro, não é? Se eu devo 30 mil reais para o banco, eu tenho um problema. Mas se eu devo 300 mil reais para o banco é que tem um problema. Eu não vou pagar nunca isso. Eu não tenho nem como arrancar isso de mim de jeito nenhum. Nem vendendo meus órgãos você paga isso. Se você ver há quantas anos o meu histórico médico, você verá que o valor de mercado é muito baixo aqui, no que diz respeito à carcaça que eles fazem. Ora, quanto mais gente concorda com uma ideia, mais forte ela parece ser. No caso do direito, a quantidade de pessoas que importa a concordância é muito restrito. Não precisa a sociedade toda concordar. Só uns poucos. Nosso objetivo é, dentre outras coisas, saber quem são esses poucos. Vimos também na aula passada, ainda nesse lance de tentar conectar uma coisa com a outra, uma discussão de ontem com as de hoje, nós começamos a ver aquelas teorias, aquelas ideias que afetaram toda uma transformação do direito, que você aprendeu a associá-la, principalmente quando faz estudos históricos, a uma pós-modernidade no direito. Pós-modernidade que ganha o nome de pós-positivismo. Pós-positivismo. Vimos que um desafio desse pós-positivismo é tentar conjugar dois desejos. Um desejo de justiça, entendido num primeiro momento, e ainda entendido de forma muito, muito consagrada essa justiça como sendo a justiça social. O direito deve ser justo, em primeiríssimo lugar. E segundo, conjugar isso com a ideia de segurança jurídica. Ao mesmo tempo justo e ao mesmo tempo seguro. O problema é que não basta dizer para as pessoas, sejam justas. Porque a justiça, como vimos, por ser valor, há um paradoxo que a afeta. É o paradoxo da total impossibilidade de dizer em tese o que é o justo ou injusto. Mas sermos plenamente capazes de, no caso concreto, dizer foi justo ou foi injusto. Portanto, não adianta você tentar, ao conjugar os dois, pensar, ensinarei às pessoas o que é o justo, porque em sabendo o que é o justo, as pessoas agirão todas, sempre, de forma justa. Quando todos fazem sempre o mesmo, garantiria a segurança jurídica, porque todos fazem a mesma coisa sempre. Garante essa segurança que é confundida com expectativa de resultado no que diz respeito às decisões. Segurança que é segurança quanto ao resultado esperado. Ora, isso não funciona, porque o início da conversa já é difícil. Dizer para você em tese o que é o justo ou injusto só dá para falar em casos concretos. Então toda a esperança se volta para o desenvolvimento de um método. Método que gira todo ele em torno de casos concretos. O que nos leva a forçar o paradoxo a um ponto tal, que talvez nos leve a concluir que todos os métodos desenvolvidos são métodos muito interessantes, no final das contas, para analisar casuisticamente o que acontece. Uma vez compreendido como aquele caso foi valorado, isso não garante a você nenhuma certeza quanto à valoração do caso que vai aparecer daqui a 5 minutos na sua frente. Ou seja, é muito bom para avaliar uma situação concreta, mas daí concluir que a forma como um caso foi decidido pode servir de parâmetro para todos os outros casos daí para frente é falso. Ou seja, a segurança continua como um problema. Como um problema. A teoria da argumentação aposta muito nisso. Para ela, o problema da segurança é um problema de racionalidade do agente que constrói o direito. E tenta solucionar isso por determinados procedimentos. A ideia é que se você seguir determinados procedimentos na construção do discurso jurídico, esses procedimentos criariam um ambiente favorável ao surgimento da razão. Quando o ambiente é favorável à manifestação racional, a razão impera e a decisão seria mais justa. Justa porque racional, justificada porque racional. Apostam nisso, apostam nisso. Apostam que é possível criar, no final das contas, um ambiente próprio, adequado à racionalidade. Por isso que as teorias da argumentação não dizem para você, no final das contas, como decidir um caso concreto. Ela diz para você em que circunstâncias o discurso é bem construído. É diferente. É diferente. É porque só analisar caso, dizer como determinado caso foi construído, não permite você gerar um critério geral de conduta. Só valeria para o caso. Mais nada. Isso é bom porque a gente usa muito hoje jurisprudência. Cada vez mais a jurisprudência. Muito mais jurisprudência do que norma. A jurisprudência parece dizer para todos muito mais do que a lei. Justamente porque a lei ganha esse grau de flexibilidade da interpretação que é enorme. Nós vimos que até a forma da redação da lei muda, porque o papel do Estado muda. Então, a forma de se pensar o direito como um todo muda. Nessa mudança, a lei parece algo absolutamente inadequado, incompleto, como solução para as questões jurídicas. Temos um problema, diziam, falta lei. Hoje você tem um problema, tem lei e o problema continua, quer dizer. A lei não soluciona, evidentemente, nada. Não dá o critério de solução. As pessoas apelam para a jurisprudência, dizendo, esse caso é complicado, é novo, vamos ver como o tribunal se comporta. Porque assim que o tribunal decidir, beleza, vamos todos seguir. Mas o que esse problema da teoria da argumentação acaba levantando para você é até que ponto a forma como o tribunal decide é também adequada para os casos que virão. Porque é sempre pontual. Sem falar quando o tribunal é pragmático. Ele decide, por mais que ele saiba da responsabilidade dele quando decide, a responsabilidade que significa saber que aquela decisão será repetida por outros tantos, como se norma fosse, como se critério obrigatório de decisão fosse, por mais que ele saiba disso, ainda assim, as circunstâncias do caso concreto e resolver singularidades do caso concreto, muitas vezes falam mais alto do que esse dever, essa preocupação, essa responsabilidade de criar critérios universais. A jurisprudência não pode ser universal, porque ela é construída a partir de casos concretos, responde às singularidades do caso concreto, é válida para o caso concreto. Nada garante que ela seja, de fato, a mais adequada para outros tantos que virão. Outros tantos que virão. É um problema. É mais ou menos o raciocínio de Alex. Só que o que ele cria é uma espécie de regras que afetariam as condições de produção do direito, que permitiriam que meio que você se colocasse no lugar do outro. A forma que você tem de colocar-se no lugar do outro pressupõe que o outro possa abrir a boca para dizer o que sente, o que pensa, que tenha liberdade de se manifestar. Entendeu? O que você diz não é muito longe do que Alex pensa, no final das contas. Ele é quase uma porta de outro. A gente está iniciando um de nós temos, quase cada um de nós muda apenas uma diferença, mas a diferença de uma coisa pode ser o mesmo. Quando você tem um sapato de merda, eu posso estar com a mão, eu posso fazer outra coisa. Agora, o fato de você reagir ou não reagir, é apenas uma situação psicológica. Eu sinto a pessoa que me traz para ver se vale a pena reagir ou não. Você é uma pessoa que estupra, mas não espera uma pessoa que se liga assim. Logo, né? Os estupradores só fizeram isso porque eles estavam com medo da vida. Então, na hora que a gente vai ter, sabe, meu Deus, muito estuprador precisa da transgressão. Se a coisa perde o caráter de transgressão, acaba o tesão também. Assim não vai, não sabe brincar, não brinca, pô. Abacalhar. Depende muito também de alguma. Depende muito aí. Hoje em dia as coisas estão um pouco confusas nessa área. Termos de sexualidade, é preciso levar em conta as 132, os 132 sexos atualmente registrados. É porque tem homens que gostam de mulheres que gostam de homens que gostam de mulheres e homens, mulheres que gostam de mulheres e homens que gostam de mulheres, homens, frutas, homens que gostam de frutas, verdura, legumes, mulheres. É muito, hoje está muito. É preciso levar em conta para classificar a sexualidade, não só o reino animal, mas o vegetal, o mineral também. E isso vai criando umas subcategorias aí muito estranhas. Muito estranhas. Para você ter uma ideia, tem um amigo meu que é sociólogo e trabalhava justamente com identidade sexual, construção de identidades sexuais. E ele fez ele passou um ano estudando, fazendo pesquisa de campo. Imagina o que é a pesquisa de campo nessa área. Mas em todo o submundo da sexualidade carioca, meu amigo, o que você puder imaginar, ele foi. Ele entrevistava, assim. Ele pagava para a prostituta para ficar sentado num banco do calçadão de Copacabana, batendo papo com ela por uma hora. Muitas faziam de graça. Outras, se eu ficar uma hora conversando com você, eu perco aqui o cliente. Não, então pago, assumo uma hora e vamos bater papo. Assim, né? Sobre comportamento sexual. Porque o que elas têm de história para contar dos outros não está no gibi, né? Não está no gibi. E foi por conta dele que eu comecei essas classificações, assim, de frutas, legumes, vegetais. Né? Porque se você acha que já viu de tudo, bate um papo de 10 minutos com esse sujeito para você ver. O cara, nada mais choca. O caso mais bizarro que ele me conta é de um sujeito que, o caso foi parar na justiça, inclusive, porque ele dizia assim, olha, meu corpo é de homem, mas no fundo eu sou mulher. Quero fazer operação de mudança de sexo. E foi aquela luta, né, para conseguir sair do país, fez a operação. Quando volta para mudar o registro, né, porque tem um nome tipo João, que não dá nem... Se tivesse nascido com um nome daqueles, tipo Sasha. Sasha pode ser, tanto faz. Sasha tem a filha da Xuxa e tem Sasha Calmon Navarro Coelho, que é um tributarista. Dá para os dois. Jaci, enfim. Mas não, João. Aí João ferrou. João não dá. João não tem como. Né? Tentou mudar e tal. Mas o engraçado é que no meio dessa disputa jurídica toda, o cara estava numa fase tal que era o seguinte. Quando ele era homem, vamos dizer, né, ele dizia, sou gay, né, gosta de homem. Aí fez a operação de mudança de sexo. Quando fez a operação de mudança de sexo, ele descobriu que o Dudu, ele gostava era de mulher. E virou lésbica. Ele era um cara operado lésbica. É porque o negócio dele era a transgressão. Sendo contra. Era sendo contra. A sexualidade dele toda estava associada a históricos de transgressão. O importante era ser transgressor para ele. É porque quando ele consegue, de fato, fazer operação de mudança de sexo, quando ele consegue, de fato, mudar o nome, acabou a transgressão. Ele não é mais um João que é mulher. Acabou o último bastião de transgressão dele. O barato dele era transar com os caras e dizer, qual o seu nome? João. E ao mesmo tempo se dizer ofendido com isso. Então vai fazer questão de contar. Obviamente trabalhava como prostituto, prostituta. Pelo nome prostituto. Pela operação prostituta. Imagina, cara. Você é muito... Qual é o seu nome? Né? Porque isso aí deve ser nome de guerra e tal. Seu nome verdadeiro qual é? Ah, é João. E você me apanhava, tinha alguns problemas. Assim. Se apanha sempre, o que você sempre fala que é João? Então, o barato era a transgressão, era essa necessidade constante de chocar. Não é? Não é? É porque enquanto não resolver o problema do porquê ele quer transgredir, você pode até desfazer a operação de mudança, porque ele volta a virar gay, quer dizer, não tem. Ele vai sempre transgredir, seja lá qual for o referencial que se utiliza. Tem maluco pra tudo. Tem maluco pra tudo. Pra tudo. Tem gente até que come sushi com feijoada, isso também é um... Ora, voltando aos nossos problemas menos eróticos. Então veja. Nós vimos também que o direito alternativo começa, permite associar a ideia de justiça à justiça social. É o ponto de partida, porém não é, digamos assim, até o ponto de chegada. Na verdade, após o direito alternativo, nós importamos teorias europeias. Começamos a ver as teorias europeias. Essas, por sua vez, são respostas a um problema europeu, o trauma do nazismo. o trauma dessa associação entre o poder do Estado e o direito. Por que eu digo associação entre o poder do Estado e o direito? Porque o Estado, até o século XIX, é tido como o guardião dos bons valores da sociedade. É só pensar em Hobbes, a lógica do contrato de Hobbes. O contrato social e o Estado, portanto, é aquilo que nos impede de viver o Estado de natureza. É como se dissesse, ruim com o Estado que você tem, meu amigo, muito pior sem ele. A falta dele é que é o absolutamente indesejável. Isso permite tornar legítimo qualquer ato de Estado. É o problema que nós vimos que, na teoria do direito, no discurso, o direito é associado ao formalismo. O problema, portanto, dos discursos produzidos na Europa, da teoria do direito produzida em função do trauma do nazismo, é uma reação ao formalismo do direito. A ideia de dizer que qualquer conteúdo de qualquer norma jurídica, só porque cumpriu o ritual do devido processo legislativo, não pode ser aplicado por juízes, por juristas de uma forma geral, sem nenhum tipo de juízo crítico. Era esse formalismo que permitia afastar direito de justiça. A teoria kelseniana é toda formalista, no final das contas. Toda formalista. Não que Kelsen fosse alguém que ignorasse a justiça. Kelsen tem um trabalho muito legal sobre justiça. É um livro em que ele critica Platão o tempo todo. Eu também falo mal de Platão o tempo todo, então eu gosto de autores que falam mal dele. O livro do Kelsen é muito bom, chama Ilusão da Justiça. Ele chama de ilusão o discurso de Platão sobre a justiça. Mas não quer dizer que ele não acabe propondo nenhum. É porque Kelsen, como já dito, é um materialista. Como materialista, nada tem sentido e valor em si mesmo. E o discurso de Platão sobre a justiça é que existe um justo e injusto em si mesmo. Para Kelsen, não. Não há um justo e injusto em si mesmo. Mas o que não quer dizer que nós não atribuamos um valor às ações. Voltando ao exemplo da pisada no pé, é como se dissesse, não há um justo ou injusto em si na pisada do pé. Mas isso não quer dizer que a gente não diga que pisar no pé, não saiba dizer se é justo ou injusto. Sabe, mas é atribuído. É atribuído. O problema do Kelsen é que ele diz, bom, mas quem atribui então? Porque o pisador no pé pode tender a dizer que é justo. E criar um discurso para justificar porque deu um pisão no pé. Como um filme do Terence Hill, o antigo fazia o Trinity. O cara entra para a cavalaria e tem um sargento que não vai com a cara dele. E o sargento vai de soldado em soldado dando um pisão na ponta do pé com o calcanhar da bota. Aí quando você levanta o joelho e dá uma pisada com força, pum! Aí fica o soldado ali morrendo de dor e ele diz, tá doendo o soldado? Ele diz, não, senhor! Por que não? Porque eu sou um soldado da cavalaria dos Estados Unidos. Ele, bom, aí ia pro segundo e mesma coisa. Quando chegava no Trinity, que ele não ia com a cara do sujeito, o pisão era, sabe, aquele que caprichava no negócio, pulava mesmo, cara. Ainda pisava umas três vezes, fechava o olho para pular. E o cara com a cara mais natural do mundo. Tá doendo? Não, senhor. Por que não? O senhor não pisou no meu pé, pisou no dele. Aí tem um cara caído do outro lado. O sargento que pisa no pé, ele diz, estou fazendo isso para fortalecer o moral, justifica, torna compreensível. Como no meio militar tem uma série de castigos físicos. Nas minhas aulas de física, na escola de cadetes, o professor perguntava a equação que ele tinha acabado de explicar. Se você não soubesse, ele já te mandava pagar 10 cangurus, 10 flexões. Eu já nem tentava responder, eu já ia direto pro canguru. Física não é o meu forte, cara. Foi uma das fases em que eu mais fiz exercício durante aulas de física e toda a minha vida. E tudo se justifica. Então o medo de Kelsen era esse. Você não pode permitir que qualquer um atribua sentido e valor. Qualquer um sai dizendo por aí o que é justo e o que é injusto. O fato é que toda a sociedade possui uma estrutura burocratizada de exercício de poder. Pois é em torno dessa estrutura burocratizada que eu direi quem tem legitimidade para dizer o que é justo e quem não tem. No final, essa estrutura burocrática de Kelsen pressupõe democracia. Ele acredita, de fato, nessa força democrática, que pelo fato dos caras que fazem lei serem caras eleitos, que eles sofram essa pressão que os leve a produzir leis que tenha um mínimo de conexão com um determinado desejo comum da sociedade. Que ele seja, de fato, um elo político, não perfeito, mas o melhor possível dos elos políticos entre uma ideia de justo e injusto, que é construção social, difusa na sociedade, mas uma difusão de embates sociais entre possíveis formas de valorar uma conduta, cujo bater do martelo, o ponto final, é dado por esses poucos que têm a competência política para fazê-lo. Por isso que ele é formalista, mas pelo sistema e não pelo conteúdo. É bem pragmático. Qualquer um pode dizer o que é certo e o que é errado, mas o fato é que, em termos jurídicos, eu não posso admitir que qualquer um seja o porta-voz do certo e errado, porque eu não garanto segurança jurídica. Por isso que faz... Oi? A invenção é romana. Na toa que as palavras são literalmente latinas, né? Latinas. Tanto referendo quanto plebiscito. Plebiscito é no momento em que Roma, a forma de exercício do poder em Roma era dividido, no primeiro momento, concentrado numa monarquia e de uns poucos nobres. Quem eram os nobres? Os pais dos clãs fundadores de Roma. Esses pais dos clãs fundadores de Roma têm um poder que é sacerdotal e também um poder que é político, porque as duas coisas não se distinguem. Eles é que vão formar aquilo que chamam de Senado. Então, o Senado era composto das famílias dominantes de Roma e havia um rei. Roma torna sua república quando o poder dessas famílias supera o do rei. O problema é que, além da família, além dos aristocratas, há outro grupo, que é a plebe. A plebe não tinha voz em Roma, não tinha forma de manifestação. Após uma série de guerras, revoltas civis, ou seja, é um poder conquistado na marra, o Império Romano, a República Romana, cria mecanismos de manifestação desses grupos que não têm uma instituição que fale por ele, que o represente. É assim que criam o Tribuno da Plebe. O Tribuno da Plebe é um cara escolhido pela própria plebe, que será o porta-voz dos anseios de determinados grupos. Há vários tribunos divididos por região. Esses tribunos formavam uma espécie de conselho, no final das contas. Eles tinham um poder de voto, tinham uma forma de manifestar, portanto, o desejo das pessoas. Para que o tribuno soubesse o que as pessoas querem, o tribuno fazia ou plebiscito ou referendo. Eu, tribuno, só posso agir como tribuno depois de consultar a plebe. O tribuno da plebe é aquele que leva o resultado do plebiscito para o Senado, no final das contas. Ou do referendo. O Kelsen, ele admite todas as falhas da democracia. Mas ao mesmo tempo diz assim, eu não vejo outra saída. É ela, por falta de alternativa, melhor. É o que ele dirá no final das contas. E é por isso que ele abandona um projeto político no final das contas. E se concentra no projeto jurídico. O que me importa é que, uma vez criado o sistema, uma vez posto o sistema de criação de normas, então vamos ficar com elas. A gente fala de interpretação, tem dois tipos, autêntica e doutrinária. Qual é o autêntico? Que tem competência para isso, doutrinário o resto. Porque a regra que vale para a construção da lei é a regra que vale também para a interpretação da lei. Qualquer coisa pode ter qualquer sentido e qualquer valor. A única forma de garantir segurança jurídica, portanto, é dizer que não é todo mundo que pode opinar livremente. Não é a opinião de todo mundo que pode valer, é só a opinião de alguns. O nosso sistema formalista, ele nasce como um formalismo sistêmico. Um formalismo que é formalismo não do conteúdo formal, do justo, do injusto, do certo, do errado, não o formalismo da lei ideal, mas um formalismo da autoridade ideal, do porta-voz ideal do discurso. Quando você quebra o formalismo, em primeiro lugar, você quebra o formalismo na Europa, nessas teorias todas, mas quer manter a segurança jurídica. Ora, o formalismo foi criado exatamente para manter a segurança jurídica. É uma resposta à segurança jurídica. Agora que eu acabei com ele, eu tenho que botar outra coisa no lugar. A outra coisa colocada no lugar é também concentrada na estrutura da produção e da interpretação do direito. Também apostam na mesma coisa que Kelsen apostava. Porém, um sistema que dirá de si mesmo mais democrático quanto aos procedimentos. É uma teoria que, no final das contas, está intimamente ligada à ideia de democracia. E numa determinada relação entre democracia e razão. Um autor que afeta muito teoria contemporânea do direito, que afeta muito Robert Alexis, que para o direito é o grande porta-voz dessas ideias, é Habermas, Jürgen Habermas. Mas, na verdade, é a produção mais antiga de Habermas. Porque ele é um filósofo contemporâneo, ele está vivo. Ele produz até hoje. E produz bastante, desgraçado. Para piorar quem estuda a obra do cara. Ele começa a trajetória intelectual dele com um livro chamado Teoria do Agir Comunicativo. O Alexis é uma espécie de teoria do agir comunicativo. Conceitos fundamentais da teoria do agir comunicativo colocados em prática no campo do direito. O próprio Habermas já fez uma série de revisões à própria teoria dele. Essas revisões não alcançam o Alexis. É por isso que o Alexis diz: eu não sou o seguidor de Habermas. É porque o próprio Habermas parece não seguidor dele mesmo. Se você compara o que ele diz hoje e o que ele dizia na teoria da argumentação. Então é um Habermas pela metade. Quem tem a pretensão de, para bem compreender a obra de Alexis, estudar Habermas, se concentre nas primeiras produções, na teoria do agir comunicativo. Dou até uma dica de um livro que é bom, um ótimo intérprete desse livro, um bom explicador desse livro da teoria do agir comunicativo. É um livro produzido por um cara chamado Flávio Beno Siebenaichler. O Flávio Beno Siebenaichler é o mesmo cara que traduziu a teoria do agir comunicativo do alemão para o português. E ele é um tradutor que... ele é filho de alemães, nascido no Brasil. Alfabetizado em alemão. Fala alemão que é um horror. Fez mestrado e doutorado na Alemanha. Orientado pelo Habermas. Ele conhece não só muito português, como conhece muito alemão, e conhece a ideia do cara. O problema de muitas traduções é que, das duas, uma: tem gente que traduz do inglês para o português porque conhece muito inglês, mas não conhece português. Outros conhecem muito bem a língua de origem e a língua brasileira, mas ignora completamente as ideias do cara. Que tem ideia que não tem tradução literal, sem compreender o raciocínio dele para poder dar uma tradução que não seja literal. As traduções literais mais confundem do que explicam. E Flávio é um bom tradutor porque ele conhece os três. E o livro dele é o momento em que ele explica, sem uma necessidade de ater-se ao texto traduzido. É um bom livro. Qual é a do Habermas? Ele começa estudando problemas morais. E ele diz: cara, sou afetado pelo materialismo. Ou seja, tudo bem, as coisas não têm sentido nem valor nelas mesmas, é construído, tá, até aí, beleza. Agora, se é construído, eu sei que o produto final é coletivo. É construído, mas quando falamos de valores que são comungados por todos. Ou por muitos, pelo menos. É o que se torna coletivo. Só tem duas hipóteses para que algo que seja inventado, porque se o sentido de valor não está na coisa, só pode ser inventado. Duas hipóteses para que algo que foi inventado por alguém em algum lugar, algum dia, se torne algo coletivo. Parabéns a você. Todo mundo sabe cantar essa desgraça em várias línguas. Uma meia dúzia só sabe dizer onde esse troço foi inventado. Quando? É algo comum, é evidente que foi inventado, que é uma musiquinha, mas que é tão comum que você já nem sabe mais de onde esse troço começou. em tantos países, espalhou pelo mundo todo de uma forma tal que é impressionante. Impressionante. Como isso acontece? Só tem duas hipóteses. Primeira delas, telepatia. E assim o que eu penso passa a ser o que você pensa também. Muito pouco crível a hipótese da telepatia. Só sobra uma, portanto, que é comunicando. Alguém inventou parabéns a você e cantou. Outro babaca ouviu e disse, legal musiquinha. Fácil de decorar, né? E canta. E que outras duas pessoas ouvem, que espalham para mais duas e para mais... É assim. É no gogó. É no gogó. Ou seja, se valores vêm da criatividade, o fato é que, para tornar-se moral, é preciso que ele seja comungado por mais gente. E a forma do comungar é comunicativa. É por ato de comunicação. Quando ele fala de um agir comunicativo, é porque ele quer entender esse... o nosso raciocínio voltado à ação. Isso que Aristóteles chamava de razão prática. A razão prática é uma deliberação consciente voltada para o agir. Como nós agimos moralmente? Uma razão prática voltada à moral. Razão prática que, se a moral é inventada por alguém, mas se torna moral, porque coletiva, coletivizada por atos de comunicação, há, portanto, uma forma de aproximar os dois. A construção comunicativa de uma moral, aproximá-la de um agir moral, agir que se estrutura em valores, que são valores comunicados e comunicáveis. Comunicáveis. Atos de comunicação. Isso já é uma espécie de revolução, porque até então os estudos morais se concentravam no conteúdo do discurso moral. Eram discursos que procuravam dizer que o certo e o errado é isso. O certo e o errado é aquilo. E como sustentavam, no final das contas, o certo e o errado, ou aquilo que eles afirmavam ser certo e aquilo que eles afirmavam ser errado, numa metafísica? É certo porque é certo. É errado porque é errado. Por quê? Porque é no outro mundo, num... Já que não fomos nós que construímos e não nesse mundo, vem do outro, não cabe questionamento. É uma forma dogmática se tratar a moral. Quando Alex viu isso, deu um estalo. Pois o nosso problema não é romper um formalismo, formalismo cujo principal complicador é justamente esse dogmatismo que acaba causando nas normas. Dogmatismo que, tal qual Habermas, eu percebo que é um falso dogmatismo, que me dá uma falsa ideia de segurança. Como assim? É porque quando eu me concentro no conteúdo e eu começo a analisar o discurso moral produzido por povos diferentes, de lugares diferentes, ou mesmo um mesmo povo em tempos diferentes, percebo que ela oscila. Apesar de oscilar, apesar dela mudar, ela é sempre dita como uma evidência, como algo que é e como algo imutável. Quando eu consagro, portanto, um conteúdo dizendo que ele é imutável, mas que muda, eu estou só consagrando de forma iludida a visão de poucos como devendo ser a visão de todos. A visão de poucos no tempo, de poucos no espaço, querendo impô-las a todos. É muito fácil para quem é alemão associar isso ao nazismo. É muito fácil associar o nazismo, em termos de construção discursiva do valor moral, se estruturava na visão dogmática. O ariano ser o homem sábio, culto e ainda por cima bom artista, criativo na produção artística, da boa arte, qualquer coisa fora do que o ariano produz, não é arte, é subarte, é subprodução cultural, nada mais é do que formalizar uma determinada forma de valor estético, uma determinada forma de valor moral, e assim por diante. É essa nossa cabeça disposta a aceitar dogmas, a aceitar formalismos, que permitiu que um grau de dominação tal qual o do nazismo, com as consequências que o nazismo tiveram, fossem possíveis. É preciso quebrar o dogmatismo. É preciso parar de pensar a moral pelo conteúdo da moral. É preciso pensar a moral pelo sistema que constrói moral. Há um sistema no formalismo, como há um sistema novo também, numa visão não formalista do Habermas, por exemplo. A diferença do sistema formalista do Kelsen, por exemplo, é que ele só consegue garantir segurança jurídica porque ele dá um cala-boca em todo mundo. Que cala-boca é esse? Interpretação tem de dois tipos, autêntica e doutrinária. Autêntica a gente tem competência, é dele que interessa, dane-se do resto. Isso não é uma coisa que dizer, é muito bonitinho o que você disse, mas eu não estou nem aí, porque o que importa é o cara que tem competência para isso. Você produz um tratado sobre o assunto, pouco importa. O que importa é a palavra do juiz que é competente para esse caso e mais ninguém. Dane-se o resto. Então, cuidado, um cala-boca. Isso era o nazismo. Porque havia todo um discurso que dizia que o nazismo era legítimo. E um discurso que associava a legitimidade do nazismo, pasmem os senhores, à democracia. Porque os nazistas foram eleitos em 1929. E contavam com um grau de popularidade, meus amigos, que barrava os 80%. Cara, um regime político com 80% de aceitação não é pouca coisa. É porque quando diziam, vamos acabar com os não-arianos, quando você se acha ariano, esse discurso é muito sedutor. É claro que esse grau tende a cair quando você começa a conversar com os caras que não se acham arianos. Quando fica evidente que eles não são os tais arianos, que as pessoas que dominam o Estado dizem ser o ariano, aí então é que fica evidente. Os nazistas foram eleitos em 1929, inclusive com voto de judeus, de negros, de ciganos, para terem a votação que tiveram. Só os tais arianos, no conceito nazista, não bate com a quantidade de voto que eles tiveram. Logo, necessariamente, teve não-arianos votando neles. A coisa mudou muito de figura quando viraram para o judeu e disseram, meu amigo, esse papo de ariano, o clube você não entra, não é para você. A gente não está falando de você. Não sei se a ficha caiu. Você, meu amigo, é não-ariano, você vai para o forno. É. Aí ele tende a mudar. É, dizer que é legítimo, só porque muita gente votou, não é legítimo. Porque essa legitimidade nazista ignorava a opinião de negro, de curdo, de judeu, de... Ignorando os outros, é fácil chegar a consenso. É fácil chegar a consenso. Eu quero ver você chegar a um consenso, é botando todo mundo na roda para discutir. É levando em conta todo mundo, é dando voz a todo mundo, é sendo democrático no sistema que constrói a regra que será dominante. Não é que não há conhecimento da genética. Eles inventaram a genética. A genética é invenção alemã. Dos nazistas. E um dos autores da história da genética que fez a genética avançar muito foi Josef Mengele. De tão associado que é. O que mudou do que nós chamamos de genética para o que eles chamavam de genética não é o conhecimento de manipulação do corpo, de célula, não é nada disso. O DNA, isso tudo foram os alemães que descobriram. O que muda é o valor moral. É porque os nazistas, como bons idealistas que eram, usavam a genética para falar de um humano ideal. E os geneticistas de hoje têm um problema violento com a ideia de homem ideal. Hoje você trabalha a genética a partir de um dilema. Eu posso intervir no organismo do homem, mas quero de fato fazer isso? Estou afim de fazer isso? Porque nós podemos selecionar as crianças que vão nascer. Eu posso querer mais homens do que mulheres. Eu posso querer mais loiros do que morenos. Eu posso querer mais negros do que brancos. Eu posso querer qualquer coisa, eu posso produzir. Estou muito perto de dominar, de fato, uma tecnologia fantástica em termos de manipulação. Mas o fato é, eu quero manipular. Eu me sinto constrangido em manipular. Eu digo que é errado manipular. Os nazistas não, é certo, é isso mesmo, vamos mandar ver. Eles tinham a plena convicção de que vai. Essa é a diferença. Nós hoje dissemos que não porque houve o nazismo. É porque antes do nazismo, meu amigo, 11 de cada 10 pessoas concordavam com isso. 11 de cada 10. E o discurso até hoje é sedutor. Até hoje é sedutor. Eu preciso. Lembra da campanha do desarmamento? O discurso é igualzinho da época da Alemanha nazista. Igualzinho, igualzinho. Querem desarmar o homem de bem. É, tem o homem de bem e tem o homem de mal, né? O homem de mal, quem é? Só que você não faz um discurso genético sobre o homem de mal, faz um discurso social. Ele é criado por um ambiente social. Mas o resultado, meu amigo, da forma como você atribui sentido e valor às pessoas, é idêntico ao da genética. É que na genética você diz, ele é assim por uma constituição de DNA e tal. Na social ele é assim por um ambiente que o faz ser assim. Mas o resultado é o mesmo, você passa a ver o cara como um ser assim, um ser perigoso. Eu participo de reuniões na UFES, do NEV, no Estudo da Violência. Eu sou pitaqueiro do NEV. Eu dou pitaco. Eu digo isso porque eu não tenho um projeto de pesquisa cadastrado no NEV. Eu vou lá para dar pitaco. Meu objeto de estudo é o poder judiciário. Não é violência. Mas nossa, é de estudo, poder judiciário que afeta discurso sobre violência. Então quando o papo lá cai em judiciário, quem abre a boca para falar sou eu. Para dar pitaco. Eu digo para eles, cara, quem coordena o NEV são geógrafos. Geógrafos. Um deles muito bom, inclusive. Eu digo, eu tenho muito medo de quando nós pegamos esses programinhas sofisticados que a gente usa, que o barato lá é muito legal, cara. É um software, polícia usa isso também. Foi desenvolvido para planejamento de estratégia policial. A cada registro de crime, você, além do boletim de ocorrência, você gera um registro dentro do sistema. O sistema registra local, hora, tipo de crime e algumas singularidades do caso. Isso permite você colocar no mapa e descobrir qual tipo de crime ocorre em qual lugar, em que hora e em que época do ano. E a partir daí, exatamente, produz-se um geoprocessamento, um atlas, como os geógrafos do nosso núcleo de estudo da violência chamam, um atlas da violência. Eu tenho muito medo quando a gente divulga, porque quando divulga, você bota um mapinha de homicídio, por exemplo. Porque quando aparece em palestra, a gente fala só de homicídio, que é o que mais chama atenção, é o que mais choca, é o que mais... Fala crime por crime, a gente fica meia hora. E há variação. Um lugar em que rouba muito, não quer dizer que seja um lugar em que mate muito. Um lugar em que mata muito, o roubo é baixo. E fica essas oscilações. Aí você bota homicídio. Aí você pega mapa da Grande Vitória. Tem as áreas nobres da Grande Vitória. A área mais nobre da Grande Vitória é o bairro Ilha do Boi. Então, Ilha do Boi é literalmente uma ilha. Tem que passar numa pontezinha para chegar lá. A Ilha do Boi tem um pelotão da PM na entrada, na única entrada da Ilha do Boi. Tem câmera para tudo quanto é lado. Lá dentro só tem mansão e não tem comércio. A casinha mais barata que os senhores encontram na Ilha do Boi custa no mínimo 1 milhão. É daí para cima. Menos de 1 milhão é o terreno que você está negociando. É só o terreno. Só tem uma bolinha na Ilha do Boi. Só houve um homicídio nos últimos 5 anos na Ilha do Boi. Foi o marido que matou a esposa. Um crime passional. Detalhe, queimou a esposa e a empregada doméstica dentro de casa. A empregada foi testemunha. Ele simulou um assalto. E matou as duas queimadas. Com um certo requinte de crueldade, portanto. E só foi pego justamente porque tinha câmera e tal. Se foi bandido, se foi roubo, tem que ter a cena de alguém entrando, de alguém saindo. E o único babaca que entra e sai é ele, é o marido. Só sobrou você, meu amigo, não tem outro. A rocha daqui e dali é ele mesmo. Agora você pega uma área pobre da Grande Vitória, no município de Vila Velha, famoso em toda a nação por ser sede da fábrica de chocolates Garoto. Fora chocolates Garoto, não tem mais nada que Vila Velha tenha contribuído para a felicidade geral da nação. Que Vila Velha só tem apartamento para quem mora, para quem quer morar de frente à praia e não produz mais nada, chocolate. Tem uma área de invasão, uma invasão promovida por prefeitos antigos de Vila Velha para poder criar curral eleitoral, chamado Terra Vermelha. Terra Vermelha é um lugar que não tem estrutura para nada, salvo para homicídio. É ótimo para se matar a gente lá. É um local pequeno, mas que o índice de homicídio é altíssimo e que faz com que Vitória ficasse, contribuiu bastante para que Vitória ficasse como das regiões metropolitanas do Brasil, tidas durante muito tempo como a mais violenta. É percentualmente mais violenta do que Rio e São Paulo, que a população é muito pequena, a população da Grande Vitória é de 1,5 milhão de habitantes, mas a quantidade de homicídios é altíssima. 30 homicídios no fim de semana, 20 homicídios no fim de semana. Para a população de 1,5 milhão, São Paulo mata 40, mas São Paulo tem 20 e tantos milhões de habitantes. Fica bem diluído. Bom, a gente tem medido o impacto da campanha dos armamentos. Após. Diminuiu. Qual é o desarmamento? Houve. Não, isso mudou muito de estado para estado. Tem estados em que o resultado foi muito maior do que em outros. O que aconteceu lá foi o seguinte: caiu muito alguns tipos de crime, alguns tipos de homicídio, porque as pessoas tendem a pensar homicídio também só pelo número. A questão é que há uma questão qualitativa do homicídio. Na Grande Vitória, a quantidade de homicídios é muito alta, porque é um grande número de homicídios que eu chamaria de passional. As pessoas passaram a parar de matar com arma de fogo, mas continuaram matando com outras armas. Porque é crime passional. Crime passional, você tá puto, dá tiro ou dá facada. Campos matam muito com faca. Campos é um lugar que tem muita arma rústica, mas também tem muita faca, porque é muito cortador de cana. Então, meu amigo, é na foiçada que se mata. Então, o desarmamento lá reduz muito pouco. É o controle, né? Mas reduziu pelo seguinte: é verdade, o bandido não compra em loja. Mas a questão não foi, porque o que a gente mede do resultado não foi da proibição de venda, que ela não aconteceu, continua ocorrendo. Foi a da campanha em que as pessoas voluntariamente entregaram armas. A arma que circula é arma roubada, só que diminuiu o número de armas para roubar. É porque não encontra para roubar, o mercado reduziu. Se a polícia continua apreendendo e o local onde ele tradicionalmente buscava agora minguou, então reduz a oferta, está mais difícil encontrar. O que se tem aparecido muito em apreensão é arma produzida em casa, arma caseira, justamente porque está acabando, reduzindo o número de arma para ser roubada, para circular. Então você começa, não é, a produzir armas, que são muito menos eficazes, que são mais mortal às vezes para quem usa do que para quem está do outro lado dela para levar bala. Esse desarmamento pesado não é... Quanto a esse, campanha de desarmamento funciona. É porque a campanha de desarmamento afetou muito pouco contrabando de arma. Contrabando tem outras causas, outras vias, outras fontes. Essa é por outras políticas que você combate. Para essa, para a chegada do RX-15, do Sig Sauer, isso aí não... A campanha virtual é do cidadão E olha que no Rio entregaram uns 3 ou 4 R15, assim. Da campanha de sério. Uns 3 ou 4 apareceram lá. Sixal, é a arma de primeiríssima. É porque é uma condição, né? Você pode entregar numa boa que ninguém vai perguntar onde é que você arrumou aquilo e tal. O cara chega com Sixal, é. Dizem que a principal é do Paraguai. É do Paraguai. Castigo, né? Participa de um concurso. Terceiro lugar. 10 dias com tudo pago no Paraguai. Segundo lugar, 5 dias com tudo pago no Paraguai. Primeiro lugar, 1 dia só com tudo pago no Paraguai. É castigo isso. Se quiser vir para o Brasil, para um país que aí a gente não tem interesse da gestão territorial do Brasil e tem 40 mil servidores federais aqui. Quer dizer, essa história do Brasil não existe, tem estabelecimento de nada. Voltando ao problema das bolinhas, né? O do Neve, a minha preocupação é quando divulgava, aí aparecia lá, Ilha do Boi, duas bolinhas. Terra Vermelha, você nem vê o mapa, só vê bolinha vermelha. Tá tudo. Isso leva as pessoas a concluírem que quem mora em Terra Vermelha, das duas, uma. Ou é o cara que vai tomar o tiro, ou é o cara que está dando o tiro. Ou você é um coitado, um idiota, uma vítima, ou você é um assassino. Ou é um bandido em potencial, ou então é um cara que tem algum envolvimento com a bandidagem. Se não por ser o assassino, por ser a vítima. E a vítima por um motivo que no imaginário popular aparece no jornal. Porque investigação de crime em área pobre não existe. Não existe. Nem jornalismo investigativo de crime em área pobre existe. O jornalista vai lá, o depoimento que ele colhe é das pessoas que falam sobre o crime. E só tem duas pessoas que falam sobre o crime. Um, o policial. Dois, o parente da vítima. Não tem mais ninguém que abre a boca para falar do crime. Não sei, não vi, eu não ouvi nada. Mas mataram com a granada e o senhor mora do lado. Não ouvi. Sono pesado. Mas o senhor, inclusive, recebeu um estilhaço no ombro. Mas não ouvi. Ah, eu só vi agora, ó, não é que tem. Não tinha nem reparo. Não fala. E o que o policial diz é basicamente o que a única testemunha disse, que é o parente. Então o jornalista já vai direto no parente, quando muito no policial. O parente sempre diz, não sei porque ele foi morto. Porque ele não era de se meter em confusão, não usava droga e não devia nada para ninguém. Isso mapeia as três causas de homicídio nas áreas. As três causas que a gente aprendeu a classificar como passional. Isso no caso do Espírito Santo, isso varia muito de região para região. O se meter em confusão é o que mais diretamente você associa a crime passional. Mexer com mulher dos outros, briga por causa de jogo, briga por causa de cachaça em boteco. É isso, confusão. Mulher, confusão. Xingar outro, enfim. Coisa genérica. Dívida, mata-se muito por dívida. Muito por dívida. Atribui-se em boa medida pela ineficácia do judiciário como instância para cobrar a dívida. Já que o judiciário não funciona, a bala vai funcionar no lugar dele, para cobrar. E droga, narcotráfico. Tudo no narcotráfico, enfim. Consome muito, está devendo ao traficante, ele vai e mata, ou briga mesmo por disputa entre traficante. As duas coisas assim que no imaginário das pessoas envolvem. Se o cara está metido com alguma delas, aí pronto, você já descobriu a causa, não precisa mais investigar. Então isso mascara muito também causas reais de homicídio. Porque mesmo as investigações mal e porcamente feitas giram em torno da busca do encaixe do perfil da vítima nessas três causas, como se fossem as três únicas causas possíveis. A queima de arquivo não aparece, alguns homicídios encomendados por motivos que fogem a problemas da favela também não aparecem. Ninguém é morto por problema fora da favela, só é morto por problema dentro da favela. Então as pessoas começam a barrar o favelado no mundo do não favelado, com medo de que o favelado traga para esse mundo os problemas que são da favela e que resultam em homicídio. Por isso pouco importa o fato do cara vir de lá, já que ele é a vítima, ou o homicida, é vítima ou homicida porque ele traz um dos três problemas. Não é? A confusão da favela, o tráfico de drogas, ou as dívidas. Ainda que ele seja o devedor, ele vai trazer o cara que vai dar um teco nele para cobrar a dívida. Eu não quero que isso aconteça aqui na minha casa. Então, isso faz com que pessoas que moram em Terra Vermelha sejam vistas como maus empregados. Então, Eles ocultam o endereço. Como é que vai cobrar uma dívida de uma pessoa que não tem como pagar? Mas é porque as dívidas. Mas é porque no Espírito Santo há uma cultura da bala ali muito, muito bem instituída e de comerciante. Há muito homicídio de comerciante para comerciante. Você tem um índice de homicídio alto em pessoas de classe média por conta de dívida. Por conta de dívida. Por conta de dívida. É comerciante para comerciante. Isso no estado do Espírito Santo é um grau alto. Quando cheque, o cara passa cheque. Meu amigo, vá cobrar um cheque no judiciário para você ver. É título para execução judicial, é simples. É simples isso. Quando você lê no código de processo, né? No livro de processo é uma maravilha. Vai na prática para você ver como acontece. Despejo. Tem muito caso de despejo que acaba em homicídio no estado do Espírito Santo. Simplesmente porque você não consegue despejar nunca. Nunca. Teve um colega, aluno meu, que ele chegou, eu comentei isso, ele pensou... E é verdade, eu estava com o inquilino, amigo, a ação de despejo rolando há 4 anos. O inquilino mora no imóvel há 10 anos sem pagar aluguel. Ele já não tem nem esperança de ver a dívida do aluguel. Aquela história, se eu devo 30 mil para o banco é problema, se eu devo 300 mil é problema do banco. Já era o caso do inquilino, aquele que não tem mais como cobrar essa dívida. Mas pelo menos retomar o imóvel. E está no judiciário, e aquela coisa de você ter que citar o cara, e a citação é complicadíssima e tal. Enfim, o que, que ele fez? Era uma casa. Já que a casa, ele conhece o sistema da casa, inclusive os defeitos sanitários da casa. A caixa de esgoto fica do lado de fora da casa. Ele, lá à noite, abriu a caixa de esgoto um belo dia e começou a socar toalha lá dentro. Entupiu o esgoto. Quando entupia, meu amigo, você dava descarga, o troço voltava todo para dentro de casa. O esgoto todo voltava, né? Aí ia um sujeito lá e consertava, né? Consertava no dia seguinte, ele lá à noite de novo. O cara, o inquilino não aguentou. Aí largou a casa. Foi nessa. O cocô voltando, você larga. É mais eficiente o cocô voltando do que você tentar uma ação de despejo. O judiciário no Distrito Federal consegue despejar as pessoas em 3 meses. O judiciário do Distrito Federal é muito mais eficaz que o capixaba para despejo. 3 meses, de fato, você consegue despejar. No Espírito Santo, em 5 anos, você não consegue. É impressionante, é impressionante. Isso também leva a um outro dado curioso. Porque você tende a estudar processo, pensando no código de processo, em autores de processo. Mas há uma outra dimensão do processo, que é o judiciário. Meu amigo, há tantos processos civis e penais no Brasil, quanto existem judiciários pelo Brasil. Há toda uma forma particular de produção do direito e de condução do processo em cada judiciário, em cada cultura. É uma cultura mesmo judiciária que pode complicar ou simplificar em muito as coisas. Há todo um grupo de juízes também que tenta simplificar bastante no Espírito Santo. Esse papo de virtualização de processo, tem se investido bastante nisso lá. Não é? Um juiz tentou fazer uma audiência 100% filmada. Eu não vou tomar depoimento de ninguém na base do que disse que... Juizado Especial Criminal. Vou botar um sistema de 8 câmeras dentro da sala, de tal forma que se possa filmar e gravar tudo o que se diz e, ao mesmo tempo, filmar a cara de todo mundo que fala enquanto fala. Porque eu terei aqui como produto não só o discurso literal de cada um, como as expressões literais de cada um quando disse. Cara, o que não faltou foi processualista dizendo que era inconstitucional. Não faltou. E o juiz quer dizer que o constitucional, então, é aquele papel em que, se por um lado o cara produz um discurso de meia hora, depois de produzir o discurso de meia hora, ele vira 3 linhas. No juiz que diz que... Mas foram 20... Assim, cada um apresentou um motivo diferente. Inconstitucional porque não havia previsão legal para aquele tipo de procedimento. Porque se não há a determinação legal, literalmente a descrição legal de que aquele procedimento deve ser feito daquela forma, então é inconstitucional. Porque não há liberdade, já que se trata de direito público, de agente público, de criar procedimentos. Porque ele inventou um procedimento filmado. O código não fala em filmar, então é inconstitucional. Vê como é que fica o troço. Isso é uma das tantas alegações. Porque... é a questão que nós ficamos na Constituição, veja. É, vamos aplicar rigorosamente a Constituição e a lei, porque isso resolve tudo. Sim, mas a Constituição e a lei não são, são todas interpretáveis. E, portanto, as interpretações são criativas, e você cria interpretações. Os defensores diziam que, ao contrário, que era plenamente constitucional, que consagrava princípios constitucionais. Os que eram contrários à ideia torciam o nariz e diziam que era inconstitucional também. Eu já vi discussões sobre constitucionalismos que eram muito engraçadas, discutindo meio ambiente. Crime ambiental, não é? A antijuridicidade das normas que prevêem a criminalização de condutas ligadas ao meio ambiente em função da Constituição. Do lado está um cara do Greenpeace, do outro lado está um cara da Eletrobras. É para sair porrada na mesa. O engraçado é que os dois alegavam os mesmos princípios constitucionais, as mesmas normas, para dizer que era constitucional e inconstitucional. Vi um cara da Eletrobras e dizia, não é qualquer lesão ao meio ambiente que é crime ambiental. Por que não? Deve-se levar em conta o interesse público, a Constituição é clara. Interesse público, o fim social, a Constituição é clara. Os dois usavam essa expressão. Aí dizia, quando eu construo, por exemplo, a hidrelétrica, eu inundo o ecossistema inteiro. Mas isso não é crime ambiental. Por que não? Porque atende a interesse público, a necessidade de preservação. Ah, beleza. O Greenpeace dizia a mesma coisa, a Constituição é clara, interesse público. E é interesse público a geração de energia que não gere, que não cause tanto impacto. Se há alternativas viáveis para a produção de energia, então a construção de hidrelétrica pode ser considerada assim um crime ambiental, se havia naquela região e tal. Né? E todos diziam que a Constituição é clara e citavam os mesmos artigos da Constituição. Eis o embate, eis o jogo. A questão é nós criarmos um sistema que possa dizer, nesse jogo, quem no final tem razão? Quem no final terá a palavra que impera? Que é o sim que é um sistema formal. Só um deles é que tem competência, pouco importa o que diga. Habermas e Alexis pretendem um sistema em que não seja formal, mas que ainda assim eu consiga dizer, nessa zona, entre dois caras que dizem que a Constituição é clara, que a Constituição é clara, qual dos dois vai imperar? Só desculpa que ele... Era isso mesmo, pastor? Os dois querem um sistema para resolver esse mesmo dilema, esse mesmo embate, no final das contas. Ela passa a ter a comentar agora, mas o futuro não quer dizer, né? Uhum. Então, talvez o cientista também não tenha um questionado, sabe? O pior é quando eles são chamados e eles também não se entendem. Porque esse sistema que Habermas pensa para os discursos morais vale para a emissão de juízo de valor em qualquer campo, não só no direito. Entre os cientistas acontece a mesma coisa. Veja o caso do aquecimento global. Olha, o que tem de cientista dizendo de efeito estufa, não sei o que, não está no gibi. E tem outro bando de cientista também dizendo que efeito estufa é lenda, que não acontece, que há oscilações de aquecimento e esfriamento que são cíclicas e naturais do planeta. E aí fica você do outro lado, que não é cientista, que não entende os cálculos que os caras fizeram e nem como chegaram. E aí, quem é que está certo? Olha o embate. Entre eles mesmos, qual é o critério entre cientista para dizer qual é a ciência boa e a ciência ruim? Qual o método bom e o método ruim? Mas quem vai ter pergunta? Aí é que vem Habermas, se concentrando no sistema. Ele pode não ser profissional para fazer isso. Então, é uma coisa, sabe? Alguém tem razão, mas... Na discussão entre ateu e o crente, quem tem razão? É o que Habermas pretende dar um jeito. Entendeu? Se para ele não é o conteúdo que importa, porque pensar moral só pelo conteúdo gera formalismos. Pensar o bom direito pelo conteúdo gera formalismos. O que ele pretende é pensar o ambiente da produção de um consenso. Porque ele substitui, na verdade, a ideia de um porta-voz único, da autoridade do porta-voz, pela autoridade do consenso. A diferença do formalismo de Kelsen, ou do sistema de Kelsen, que cria só uma voz legítima, é que ele ignora a possibilidade da participação de várias outras pessoas, várias outras ideias. Quando várias pessoas, várias outras ideias diferentes se encontram com o desejo de entendimento, produzem um entendimento. Esse entendimento é um consenso. O que Habermas quer é associar o consenso produzido a partir de um ambiente que é rigoroso em termos de criação de condições de possibilidade de uma razão aparecer ou razão predominar nesse diálogo, nesse embate. Associar esse consenso à razão. O consenso será racional quanto mais propício for o ambiente para que uma razão de fato brote. Como que o ambiente pode ser propício? Habermas dirá, o que nos impede, no final das contas, de sermos racionais? Veja que Habermas é um kantiano, no final das contas. Habermas se concentra numa visão de homem que é dualista, que é comum a Kant, que é comum a Platão e a um zilhão de outros filósofos. Visão dualista tal que, lembrando Platão, o que cega o meu espírito para perceber as coisas como realmente são e, portanto, a razão é o corpo. Habermas fica num jogo entre paixões e razão. O que me impede de ser plenamente racional são as minhas paixões. O problema é o seguinte, ou a saída é o seguinte, é que a razão na qual ele acredita, que é uma razão kantiana, que é uma razão pura, pura porque não afetada pelo corpo, é uma só. Para Habermas, consensos só existem porque existem razão. Consensos só existem porque existe essa razão. Há, pelo menos por hipótese, uma razão não afetada pelo corpo. Sim, porque a forma pela qual valoramos, a partir de como nosso corpo é afetado pelas ideias, pelos encontros com o mundo, seria absurdamente singular. Porque não há duas pessoas que sintam a mesma coisa, na mesma situação, do mesmo jeito. Quando alguém ganha, alguém que perde. Sempre há a singularidade dos encontros com o mundo. Não tenho nenhuma garantia de que as experiências sensíveis sejam as mesmas. Se há acordo, ele só pode ser acordo produzido não pela experiência sensível, mas por algo para além da sensibilidade. O problema é que, como afastar, portanto, o sensível do racional? Pela falta de singularidade. Se o sensível é singular, se o que eu sinto é um sentir que é só meu e que, portanto, leva a uma tendência a valorar que é só minha, isso vale para você também. E, portanto, você tende a valorizar, a valorar e a racionalizar a sua forma de valorar, que é muito particular. Portanto, a sua razão, quando vira discurso, quando vira bate-papo num debate, quando vira a sua manifestação no debate, não é razão pura. O seu discurso tem algo de racional, mas também tem algo de afetivo, tem algo de passional, tem algo que é crença sua. O problema é filtrar os dois. Como filtrar? Já que a minha afetação do discurso racional é só minha, não é igual à sua, o seu particularismo acaba denunciando o meu e vice-versa. Aquilo entre o qual não nos entendemos de forma absoluta fica relevado ao campo do passional. Paixões não são dadas ao entendimento. O passional não se presta ao entendimento. Pense em gosto. Qual é a cor que você mais gosta? Um dirá amarelo, outro dirá azul. Tenta um fazer o outro convencê-lo, sabe, de que a cor que você gosta é que é a mais bonita. O amarelo é o mais bonito. Por quê? Não há razões para dizer por que o amarelo é mais bonito. Porque dizer que o amarelo é bonito é gosto. É uma questão privada de afetação. Uma série de formas o mundo lhe afetou de um modo tal que você diz que o amarelo é mais bonito e pronto, que você ama o amarelo. Uma amiga minha ama o roxo. Todas as roupas dela, se não são roxas, da cabeça aos pés, tem detalhes roxos. E o pior agora, ela está procriando, está grávida. Aí você imagina, porque os amigos todos estão comprando para a filha roupas roxas. Não é? Eu chego em loja de bebê, eu digo, você tem roupinha para recém-nascido roxo caixão? E o vendedor, como é que é? Roxo, lilás, qualquer coisa assim. Porque bebê, já a ditadura da moda diz, é azulzinho se for menino e rosinho se for menina. Você não encontra macacão roxo. Mas tenta comprar, não tem, cara. É uma desgraça. Ela também é meio perua. Claro, para gostar de roxo, você já imagina. É meio perua. Então nós estamos buscando também roupinha para bebê de oncinha. Você encontra capa para celular de oncinha, mas não encontra roupa para bebê. Bebê não pode ser perua. Perua não tem filho? Ué. Não encontra. É ursinho, rosinha, azulzinha e tudo cor. Não é? Mas será possível que não dá para botar uma roupa de zebrinha para visitar a avó? Se eu usar zebrinha o tempo todo em casa para dizer que é agressivo. Não vou visitar a avó, vai de zebrinha, por que não? Não acha, cara. Mas ela valora de uma forma toda particular o mundo. Tenta convencê-la de que a filha dela tem que usar a rosinha ou azulzinho e ursinho. Não convence nunca. Porque é gosto, ela não gosta. Eu acho feio. Acho brega, dirá ela. Porque isso não é uma questão de convencimento. E mais, ninguém pode querer constrangê-la a valorar de outra forma que não a dela, a gostar de outra coisa que não a que ela gosta. Ninguém pode constranger. Se você gosta de sushi com feijoada, é problema seu. E ninguém pode querer constranger você a gostar de outra coisa. Olha o nazismo aí de novo. O nazismo queria constranger gostos. Por isso é que é autoritário, dirá Habermas. O problema do nazismo é que diziam que é legítimo, mas ninguém consultou os judeus para dizer o que eles acham disso. Um valor só pode ser imposto à sociedade se de fato ele for fruto de um consenso. Quanto mais consensual for a forma de produção daquilo que se impõe como lei moral, isso valerá para o direito, inclusive, mais legítimo é. Portanto, não há um legítimo ou ilegítimo baseado num critério puramente formal da produção da lei. A lei é legítima, entendendo legítimo como válido, se cumpriu o devido processo legislativo. O deputado é legítimo para criar aquela lei, se ele de fato foi eleito e tal, e contaram o voto direitinho. O juiz é legítimo para proferir aquela sentença, se de fato competia a ele proferir aquela decisão. E não é essa a legitimidade, mas graus de legitimidade, variando em quão democrática, quão democrático foi o ambiente de produção daquele consenso. Sim, porque quanto mais democrático for, significa que maior o número de pessoas que poderá de fato abrir a boca, se manifestar, questionar, confrontar outros tantos na produção disso, desse consenso. Quanto maior o número, mais próximo dessa razão absoluta será. Porque a única coisa que impede você de manifestar no seu discurso, nas suas manifestações, o seu não racional, é a não racionalidade dos outros. Se há o desejo de entendimento, em nome desse desejo de entendimento, necessariamente as pessoas deverão gradativamente abrir mão daquilo que não é racional. Porque só abrindo mão daquilo que não é racional, que o entendimento é possível. É preciso uma boa vontade, portanto, para que o sistema funcione. De fato, o desejo de consenso. Sem o desejo de consenso, esse sistema moral não funciona. Não funciona. É legal, porque isso permite você graduar o resultado de políticas públicas, de direitos afirmados, se ele é moral ou não. A partir do quão, de fato, foi democrático o ambiente. Então, em termos de aproximação de direito e moral, pensando na lei, a lei da moral, há leis que, de fato, são fruto de um grande diálogo social, em que todos puderam se manifestar, e que geram um acordo tal que as pessoas dizem, no final das contas, o seguinte: olha, eu até acho que podia ser melhor, mas tendo em vista em como as coisas ocorreram, tá bom. Concordam. Ainda que não aplaudam de forma absoluta, porque elas mantêm em si aquele seu não racional. Mas que tendo em vista as circunstâncias, era o melhor possível. É a lógica, portanto, do acordo. Acordo que só pode sê-lo sob condição de ser racional. E só será racional se de fato o meu sistema for democrático. O nazismo dizia ser racional algo que não era racional. Por que não? Porque eu calava outras contrarrazões. Eu calava as pessoas. Eu uso uma expressão para isso. Quanto mais dialogia houver no ambiente de produção de um juízo moral, mais justificável em termos racionais ele será. Veja a expressão justificável, eu não digo nem justo. Que Habermas dirá, o justo mesmo em si pressupõe uma manifestação de razão pura. Mas a razão pura pressupõe um homem capaz de razão pura. E talvez ninguém seja capaz de razão pura. É o mesmo dilema de Platão. O homem que pensa, de fato conhece tudo, conhece as coisas como realmente são, conhece plenamente a verdade, é o homem sem corpo, é cadáver. Enquanto você tem corpo, ferrou, porque você tem graus de proximidade do mundo das ideias. Um tão mais próximo, os outros mais distantes. Então ninguém pode se dizer o porta-voz do justo. O que você é porta-voz é de um discurso, que quanto menos passional for o seu discurso, mais justificável será. O que ele cria, portanto, é uma teoria da justificação das decisões. E é nisso que Alexis se concentra. Não há decisão justa, há as mais e menos justificáveis. O que ele tenta apontar é condições para a produção da mais justificável possível e condições para que se possa dizer, de fato, que ela se justifica. Primeiro que isso vai variar de processo para processo. Por que eu digo isso? Porque a dialogia pressupõe que haja, de fato, duas coisas. Primeiro, essa boa vontade. As pessoas querem chegar a um consenso. Dois, que esse consenso ocorra na forma do diálogo, ou seja, todos se sentem plenamente autorizados a dizer o que acha e os outros estão dispostos a ouvir de boa vontade aquele que fala. Qualquer um pode ser questionado livremente por todos quanto àquilo que fala. É preciso um grau de liberdade tal em que nesse modelo ideal de Habermas não há hierarquia entre as pessoas que falam. Todos se sentem plenamente autorizados a abrir a boca a todo momento. Com mais próximo desse modelo ideal o ambiente estiver, mais próximo de um ambiente que dê condições de possibilidade do surgimento de discursos justificáveis. Qual o problema das primeiras instâncias? É que diálogo, na justiça do trabalho, em que há audiência, em que as pessoas abrem a boca, ainda tem uma chance muito maior de haver, de fato, um diálogo do que em outras formas de exercício de julgamento, tipo um juízo cível, de uma forma geral. As coisas não têm audiência para boa parte deles. Precisado é que tem muita, tem até demais às vezes agora. Juízo cível não tem. É papel daqui, papel dali. É um diálogo indireto, na base do papel. Outra, o que é mais difícil ainda do que o diálogo, a pretensão de que as pessoas que participam do diálogo querem entendimento. Vamos montar aqui, né, estão aqui as duas partes, vamos chegar a um acordo. Mas isso pressupõe que, no fundo, as pessoas querem chegar a acordo. Tem gente que não quer. Exatamente. É porque só afastando o sensível que as pessoas chegam no acordo. Mas para afastar o sensível, pressupõe que a pessoa queira fazer isso. Você não pode forçá-la, entendeu? E essa boa vontade existe? Pior, existe no advogado? Porque advogado é aquela história. O cara aprende em teoria geral do processo que o processo começa com a lide e acaba com sentença. Não acaba com a lide. A sentença põe fim ao processo, não põe fim à lide. Ao contrário, enquanto houver lide, eis o processo sendo alimentado. O processo pressupõe lide para começar e para continuar existindo também. Porque se as partes chegam a acordo, acabou o processo. Mas ninguém é treinado para promover acordo entre as partes. Você é treinado para a guerra. Você é treinado sob o pressuposto de que o litígio já existe e que ele vai continuar. Você sequer é treinado no curso de direito para compreender a lide. Pouco importa porque brigam. O que importa é como juridicamente essa briga pode ser traduzida. O processo é a tradução jurídica de um desentendimento, no final das contas. E como ele procede. Mas o pressuposto é que ele continue existindo. Essa teoria da argumentação, da justiça, que tornará justificada a decisão, pressupõe o oposto. Que as pessoas queiram acabar com a lide. Que é uma forma de pensar o direito em que eu não quero pensar processo mais pensando que a grande meta do processo é a sentença. Não é a sentença. A meta do processo é acabar com a lide. É muito diferente. Isso pressupõe uma teoria do processo completamente nova, no final das contas. Repensar as metas da sua atuação profissional como um todo. Isso vale a começar por advogado. Porque culpa muito juiz nessa hora, mas juiz é o cara que mais quer ver aquele troço encerrado. Porque juiz pensa sem sentença. Porque juiz pensa no fim do processo, que quanto menos processo, é menos papel na frente dele. Ele pensa nisso, né? Nessa eficácia. Mas o advogado não. O advogado está muitas vezes adestrado para pensar é na sentença. Porque às vezes o entendimento nem sempre é legal para ele. Nem sempre é uma boa. Tem gente que alimenta guerra mesmo. As partes querem se entender e o cara fica ali atravessando e não deixa. Ele tumultua mais do que as partes. Porque ele tá pensando na guerra, ele é guerreiro, então ele é o cara que contesta tudo, que todo detalhe ele vai em cima, e que recorre de tudo. Ele acaba pensando um desserviço à justiça, dirá Habermas e Alex. E ao judiciário, dirá o juiz do outro lado. E ao bom senso, dirá o advogado do outro que quer entendimento. Não, vou fazer acordo. Cara mala. Ele é obrigado a ser um contramala. Porque se um cara está ali enchendo o saco com todo e qualquer detalhe, aí o que você vai deixar assim barato? Aí é guerra alimentando guerra. A questão é como você cria um ambiente em que você corta essa animosidade inicial. É muito difícil, é muito difícil. É. Em tese é fácil agora, vai. Se advogado, ele não teve cálculo. Sabe que faz o concurso, mas tem que ter cálculo na capital. E vai ter que ficar fazendo. Ele deve cantar, às vezes, com a capital ali. Né? E se ele está querendo, ele vai continuar a ver, às vezes, sabe que o mandamento funciona. Ele tem que fazer de novo. Então, ele sabe que ele tem direito a X. Quando você faz uma coisa, você dá um 100%, eu não vou dizer 100%. Não, você pode fazer direito a tanto. Por que não? No momento em que você diz que no acordo ninguém tem direito a 100%, o advogado começa a dizer, e as condições de trabalho que ele enfrentou? Ele merecia era 200%, 150 é mais do que justo, e mais os cálculos estão errados e... Aí você não sai nunca. O problema da teoria da argumentação é que em tese ela funciona, mas na prática ela exige boa vontade. O problema é como fazer as pessoas encararem com boa vontade uma disputa na justiça. Isso é que é complicado. Isso aqui é todos. Esse é só um dos desafios. A boa vontade, que eu acho mais difícil. O segundo é a dialogia mesmo. Porque a dialogia pressupõe um ambiente que, se você olha as regras, porque você acaba criando dois conjuntos de regras para que possa dizer do discurso justificado. Uns que são aplicáveis ao ambiente em si da produção. Que é principalmente essa, o desejo de acordo, o desejo de entendimento, o desejo do consenso. Desejo do consenso que faz você afastar outros desejos que só empatam o consenso e, portanto, que a razão vai. Segundo, a razão. Que uma razão que possa falar mais alto, que de fato há uma razão pura. É a segunda exigência. Terceira, que não há hierarquia entre as pessoas no campo. Ou seja, que a voz de um não valha mais que a voz de outro. De tal forma que todos se sintam plenamente à vontade para dizer o que acha e questionar alguém que disse alguma coisa. Mas não tem juiz que não admite ser questionado. Não dá. Não funciona. É um sistema em que não pode haver hierarquia. Não pode haver hierarquia. Eu sei que a Constituição diz que não há hierarquia entre Ministério Público, advogado, vai nessa pra você ver. É nessa pra você ver o que acontece. Eu já vi casos assim do tipo, crime falimentar, prescreve em 2 anos, está prescrito. É só contar. Excelência, pela ordem, está prescrito. Só fique no seu lugar, eu vou. É porque era para ouvir testemunho de acusação. O que eu ouvi testemunho de acusação? Está prescrito. A gente pode almoçar mais cedo. Eu não queria reconhecer a prescrição de jeito nenhum. E quanto mais se insistia, mais ele reagia, tipo, calha a boca. Não, não foi do tipo, está prescrito, alguém que diga, ah é? Como? Vamos contar então. Não, ele não, por princípio não quer saber. Se marcou audiência, tem que ter audiência. Isso não é diálogo. Diálogo não pode ser só a fantasia do diálogo. Diálogo como dois monólogos. Tipo um casal que eu vi brigando na universidade essa semana. A menina dizia, claramente irritada, você devia, por que você não foi? Você devia ter ido lá me pegar e tal. E o cara dizia, totalmente de saco cheio, o carro quebrou. Mas você devia ter ido lá, porque você... O carro quebrou. Mas por que você não foi? O carro quebrou. Isso não é um diálogo, são dois monólogos. Um fala, mas não ouve o outro. Não é... Há, nos tribunais, muitas vezes, uma fantasia de diálogo. Por isso que eu digo, às vezes, a dialogia no tribunal é mais difícil que na primeira instância. Porque em tribunal, levei os alunos para assistirem audiência numa câmara. Foi hilária. Foi hilária. Aluno de segundo período. Então, segundo período, o cara acha que direito tem alguma coisa a ver com justiça. E acha que todo mundo leva muito a sério esse papo todo. Aí chega no tribunal. Olha a situação. Está lá a câmara, tudo muito lindo. Aí vem o sujeito e faz o pregão. Ah, tal. As partes estão presentes, o advogado está na sustentação, hein? Levanta o sujeito com aquela pinta de recém-formado. Tem cara, cheiro de recém-formado. Você olha, você formou ontem. Vai o cara lá para a tribuna. Olha, assim que ele abre a boca, uma desembargadora se levanta e vai ao banheiro. Sai, enquanto ele fala. O relator do processo abre outro processo e começa a ler e escrever, tipo assim, vou adiantar o serviço enquanto... O presidente da... Ele pega a agenda eletrônica, chama um assessor e começa a conversar com o assessor, tipo, mas não está marcada essa data, mas vai ter mesmo isso aqui? E o cara falando. Nem o público... que estava sentado do outro lado assistindo, assim, um bando de estudantes, advogados, esperando... Nem ele, porque todo mundo começava a conversar também. Sabe aquela sala de aula em que o professor fala e está todo mundo conversando e voando papelzinho? Né? O clima é o mesmo. O cara fala para as paredes. Quando ele acabou de falar, o presidente, todo aquele protocolo, né? Agradeço, o cara, ele tinha um juridiquês do século XIII. Agradeço e corroboro os votos ao nobre causídico, que tão bela sustentação fez. A tal tão bela sustentação do nobre causídico, ele não prestou a menor bola. Se perguntar para ele o que foi que esse cara falou, ele não sabe dizer. Quer dizer, que mané sustentação? Isso não é diálogo. Ninguém está ouvindo, ninguém está dando a menor bola. Assim que ele acaba, o relator agradece também, abre e começa a ler o voto. Né? Está lendo o voto, que adiantou você abrir a boca? Isso não é diálogo. E já vem pronto. Aí foi aquela sequência. O cara lê o voto, e enquanto lê, os outros dois, corra. E pronto. E fica aquele advogado com cara de bunda, que olha, isso só serve para uma coisa. Para virar para o cliente e dizer, eu tentei. Você viu que eu... Mas isso não consigo, mas não dá. Se ele começa a exagerar, sai preso. No mesmo dia, logo em seguida, vem outro advogado fazer sustentação oral. Mas outro advogado era outra história. Outro advogado é um desses que dos criminalistas... É o cara que você pensa em primeiro lugar para ligar para ele quando dá merda. Sabe quando o rico tem problema com crime? É para ele que ligam. Advogado famoso. professor da UFES também, filho de desembargador. A rua onde fica o Tribunal de Justiça leva o nome do pai dele. Já começa assim. Ou seja, o cara se sente plenamente autorizado a abrir a boca, porque nem o advogado recém-formado da hospitalização se sentia autorizado a abrir a boca. Ele já subia tremendo, ele levou um papelzinho e tremia. O outro chega na tribuna, quando ele chega, todo mundo cala a boca, porque ele vai falar. Porque ele já é visto como alguém que, na hierarquia dos advogados, está lá em cima. Aí ninguém vai pro banheiro, ninguém lê, as pessoas prestam atenção no que ele... E ele não lê também. Ele chega e diz, ó, nós temos esse... Era o habeas corpus contra José Carlos Grátis, então, que havia sido presidente da Assembleia, caçado, preso, processado por uns 9 crimes diferentes, enfim. Era um dos tantos habeas corpus dele. Ali é claro que o advogado tem que ser... É Homero Mafra, no caso. Homero abre a boca. Os senhores têm que julgar esse habeas corpus, não há mais nenhum motivo, porque isso já está beirando atos protelatórios de notória má-fé, ou para agradar a imprensa. Não há motivo para que esse habeas corpus seja julgado hoje por esse tribunal. Acabou de chamar todo mundo ali de embromão, covarde, na cara. E os desembargadores, e começa um diálogo entre o relator e o presidente. Olha, o relator, é por mim eu voto, o relator. Olha, eu não me sinto à vontade para relatar o processo porque o Ministério Público não se manifestou ainda. Olha, mas é possível julgar, mesmo sem manifestação, já sacou do bolso as 4 ou 5 decisões do STJ para ler o número do processo. Ele já foi preparado para esse argumento. Olha, se o STJ pode, eu não sei por que isso aqui. Se o STF e o STJ podem, eu não sei porque o Tribunal de Justiça não pode. A cada argumento ele matava outro. Tipo assim. Eu não posso por causa disso. Não, mas se for por isso, pode, porque o tribunal... Chega uma hora que o cara, o relator não tinha mais o que dizer. O juiz disse, eu não me sinto à vontade, eu não quero. Não voto porque não quero. Foi o último recurso. Aí ele falou assim, bom, se a pessoa não quer, aí eu também não posso fazer nada, porque obrigá-lo, aí eu também já não posso. Agora, em termos jurídicos, eu repito, não há nenhum motivo para não julgar. Se a pessoa não quer, fazer o quê? Paciência. E ficou por isso mesmo, mas no dia seguinte, qual é a matéria? Relator se recusa a julgar habeas corpus. Era essa a manchete do jornal. Que claro, tinha repórter na sala também, acompanhando esse troço. Mas ele se sentiu autorizado a dialogar, e de fato ele foi peitando, e o tribunal, o desembargador, ele contra-argumentava, e teve uma também que ele deu uma escorregada, e aí você está forçando a barra, não é assim? E diálogo mesmo, diálogo mesmo. Foi um dos raros momentos de dialogia. Mas qual foi o pressuposto? Que de fato a hierarquia desapareceu ali naquele caso. Porque os desembargadores, de certa forma, o respeitavam. Alguns parecem ter medo dele. E ele também se sente autorizado. Porque não é nem você, é o outro que não se sente autorizado a abrir a boca na sua frente. Porque a hierarquia depende não de alguém que se coloque acima dos outros. Às vezes tem pessoas que se colocam abaixo dos outros. O que é muito comum também. Você já chega cheio de dedos e já se cala. Não se sente autorizado a questionar. Não se sente autorizado a questionar. Eu lembro que eu comecei a fazer estágio na Defensoria Pública do Rio. Aí então o defensor público conversando com a amiga, que era defensora pública, mas que atuava na segunda instância, já no tribunal, e um desembargador. Essa era a rodinha. E eu ali, o estagiário, o bosta do bosta. Discutia um processo, né? E tal, e teve o caso, mas teve um habeas corpus que foi julgado por tal câmara, quem é competente? Falei, pô, prevenção, está prevento, julgou o habeas corpus, está prevento para julgar o processo também. Eu, estagiário, pensei isso, eu falei, vou ficar quieto, esses caras não sabem? Eu sou estagiário, aprendi essa porcaria ontem, eu só sabia que era prevenção, que eu tinha estudado no dia anterior, que ia cair na prova. Só por isso. Mas eu falei, pô, se, olha só, um é meu chefe, defensor público e tal, e já passou, ele já se formou, ele já passou em concurso e tal. Aqui o outro, pô, desembargador. A outra, então, se eles estão na dúvida, se eu abrir a boca e disser porque está prevento, eu vou falar merda. Fiquei quieto. Mas aí eu não me senti autorizado nem a fazer pergunta. Porque eu pensei, se eu vou fazer uma pergunta, eu vou dizer uma asneira tão grande E quando eu disser, vão olhar, não tem nada a ver com isso. E eu não quero passar pela cena de alguém virar assim no meio de você, cala a boca. É o mesmo, não tem nada a ver com isso. E continuar o papo, como se eu não existisse. Fiquei quieto. Até que a defensora disse, oh, peraí, mas a gente tá discutindo que nem idiota está presente. Puta, é verdade. E todo mundo, eu falei, caralho, se eu tivesse dito, eu não sei que eu era um gênio. Eu devia ter aberto a boca e eu dizer, poxa, tá vendo como esse estagiário é bom? E eu quieto, cara, porque eu não me senti autorizado a abrir a boca, porque eu sou a bosta do estagiário estudando direito que aprendeu o processo ontem. Então, eu não posso abrir a boca. Quem sou eu para falar com você? É porque eu já me coloquei para baixo. Eu já me coloquei para baixo. O defensor do Gandalf dava toda a condição para eu abrir a boca. Ele até pedia opinião. Eu que nunca me senti autorizado a abrir. Então como é que é a dialogia ali? Não há muita dialogia. Não há muita dialogia. Deu para entender assim? Esse probleminha? A teoria, ela fala de ideais. Um ambiente ideal. Vai encontrar na prática para você ver. É complicado. Isso você chama de certas condições externas de justificabilidade do discurso. Por que externas? Porque não dizem respeito a como o discurso é produzido em si, a estrutura do discurso, das ideias que você organiza. Diz respeito ao ambiente no qual ele é produzido. Âmbito do ambiente, o âmbito interno ao discurso, se você preferir. Muitos leitores de Alexis concentram muito mais no âmbito interno do que no externo. É um problema das leituras que são feitas da teoria do Alexis no Brasil. Você ignora essas condições concretas do ambiente de produção. Ou seja, você não questiona o judiciário. Você só questiona o texto da sentença, que é o segundo âmbito de justificação das decisões. Mas que nós só veremos depois do café.